qualquer lugar. Se o crente é ungido, Deus com este crente está. O Espírito é o mesmo e azeite ainda tem. A virtude do passado é a mesma de hoje aqui também. Venha receber unção e poder. Tem unção de Deus derramando aqui. Pra jogar a pedra e pra não errar, tem que ser ungido igual a Davi. Um gigante é pequeno na tua frente, o inimigo tem que te respeitar. Você tem o poder que move o céu e a chave na mão que abre o mar. Eliseu era ungido, vejam só o que aconteceu. Um dia ficou doente, de repente faleceu. E em sua sepultura, um outro morto foi lançado. Ao tocar nos ossos dele, o morto foi ressuscitado. A unção nunca morre, a unção é viva. A unção é de Deus, Deus é imortal. Onde tem crente ungido, o inimigo não fica no arraial. A virtude e a glória do poderoso jamais desampara um filho seu.